dos meus recolho, folhas de terra da terra, pela paz ao invés de guerra. Canta pra chantar, canta pra brotar, rosa branca no tapete de Oxalá. Pegue esse axé, sua conta, minha guia de Odé, verde, azul, capim. Vamos jantar e fazer a sobremesa, na cama ou na mesa, na cama ou

teu corpo lindo. És a mulher que mais desejo para mim. Como eu adoro a tua boca, colar-me a ti, deixar-te louca. Tu és prazer, és tudo o que eu sempre quis. Estou viciado em ti. Estou viciado em nós. Estou viciado em teu corpo. És o meu vício de amor. Estou viciado em ti. Estou viciado em nós. Estou viciado em teu corpo. És o meu vício de amor. Oh, oh, oh, oh. Como eu adoro estar contigo. Teu sorriso, és a mulher que eu mais quero amar. Como eu adoro a tua boca, colar-me a ti, deixar-te louca. Tu és prazer, contigo quero ficar. Estou viciado em ti. Estou viciado em nós. Todo seu marido, é todo seu meu coração, é todo seu marido, é todo seu.

saudade tem fim. Minha saudade tem nome, sobrenome. Hoje mora longe, mas sempre vai estar perto. Minha saudade tem nome. Mas sempre vai estar. Minha saudade tem nome, tem sobrenome. Hoje mora longe, mas sempre vai estar. Compreender é o teu dever, faz parte da vida. te estou a avisar. Cuidado, meu amigo, tem cuidado. Não te metas em problemas que te podes aleijar. Cuidado, meu amigo, tem cuidado. Cuidado, já te estou a avisar. Cuidado, meu amigo, tem cuidado. Não te metas em problemas que te podes aleijar. Cuidado, meu amigo, tem cuidado. Cuidado, eu já te estou a avisar. Cuidado, meu amigo, tem cuidado. Não te metas em problemas que te podes aleijar. Tem cuidado, cuidado, já te estou a avisar. Cuidado, meu amigo, tem cuidado. Não te metas em problemas que te podes aleijar. Não te metas em problemas que te podes aleijar. Cuidado! Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. Estás na parte inapagável da memória. que o tempo bom que já não foi. Estás em tudo que eu vejo, mas sem poder ter a dor. Nós faremos mais. naquele lugar. E eu confiante, doida para te amar, usei aquele vestido que mexia só contigo. Um vermelho mesmo a provocar, fico o som do carro para te encontrar. E quando lá cheguei e para ti olhei, baixaste a cabeça, nem me encaraste. Disseste tem outra, nem te importaste. Meu corpo tremeu, nem quis acreditar. Que idiota eu fui por ti me apaixonar. Eu não vou mais ficar em casa sofrendo porque nada faz. Eu vou esquecer a dor que um dia foste o meu amor. E se amanhã eu não lembrar, se já estiver noutro lugar, não penses mal de mim, aceita que é o fim. Eu não vou mais ficar em casa sofrendo porque nada faz. Eu vou esquecer a dor que um dia foste o meu amor. E se amanhã eu não lembrar, se já estiver noutro lugar, não penses mal de mim, aceita que é o fim. Tudo acabou. Amar à escondida era o nosso castigo. Tu prometeste um dia que ficarias só comigo. Apaixonada, sorria, chorava, caso dividido com ela pensava. Mas quando lá cheguei e para ti olhei, baixaste a cabeça, nem me encaraste. Disseste tem outra e nem te importaste. Meu corpo tremeu, nem quis acreditar. Que idiota eu fui por ti me apaixonar. Ficar em casa sofrendo porque nada faz. Eu vou esquecer a dor que um dia foste o meu amor. E se amanhã eu não lembrar, se já estiver noutro lugar, não penses mal de mim, aceita que é o fim. Eu não vou mais ficar em casa sofrendo porque nada faz. Eu vou esquecer a dor que um dia foste o meu amor. Até quando eu vou aguentar? Rostas coladinhas. calhau. Eu sinto um calor e estás-me a provocar. Não sei até quando eu vou aguentar. Costas coladinhas, coração acelera. A dança está quente e o amor está à espera. Sobe, desce, sobe, que loucura, que paixão. Ai, ai, ai, explode meu coração. Mão na cabecinha, mão na barriguinha, mão na cinturinha, meu amor, vamos dançar. Mão na cabecinha, mão na barriguinha, quando eu começo eu não quero mais parar. Mão na cabecinha, mão na barriguinha, mão na cinturinha, meu amor, vamos dançar. Mão na cabecinha, mão na barriguinha, quando eu começo eu não quero mais parar. Mão na cinturinha, meu amor, vamos dançar. Mão na cabecinha, mão na barriguinha, quando eu começo, eu não quero mais parar. Mão na cabecinha, mão na barriguinha, mão na cinturinha, meu amor, vamos dançar. Mão na cabecinha, mão na barriguinha, quando eu começo, eu não quero mais parar. Arc-en-ciel, des étoiles plein la tête. a concertina a soar. Qual nosso grupo canta, ninguém fica sem dançar. Vem pôr a janela, todos pra bailar. Com a nossa banda ninguém vai parar. Tradição chegou, está no coração. Música no ar, ninguém fica no cantar. Cantamos, tem sabor a Portugal, com alegria no peito e um toque bem divinal. Agradecemos o carinho de quem nos quer escutar. É por vocês que cantamos, para rir e celebrar. Vem povo à janela, todos para bailar. Com a nossa banda ninguém vai parar. Tradição chegou, está no coração. Música no ar, ninguém fica no cantão. Somos bem divertidos, com alma de tradição. Cantamos com alegria, fomos festa no coração. Trazemos bom cavaquinho, a concertina a soar. Quando nosso grupo canta, ninguém fica sem dançar. Vem povo à janela, todos pra bailar. Com a nossa banda ninguém vai parar. Tradição chegou, está no coração. Música no ar, ninguém fica no cantão.

Anda, tu vem dançar comigo, conta-me um segredo ao ouvido. E

será que não dá? Amar de novo, vamos tentar. Coração teimoso que não quer entender. Esse amor já foi embora, não vai mais acontecer. Eu procuro em cada rua o teu olhar, mas tu já não queres voltar. Coração bandido que insiste em te querer, mesmo sabendo que é tarde, não dá para te esquecer. Eu tento seguir, mas volto para ti. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Tu que me enganaste, ainda queres que eu volte atrás na minha decisão. Agora dá-me um tempo, não quero mais esta relação. Tiveste-me nas mãos, não deste valor. E agora que eu estou bem, faz-me um favor. Fica longe, desaparece. Adiós, bye, bye, muchacho. Isso para mim não te quero mais. Bye, bye, muchacho. Isso para mim não quero mais. Bye, bye, muchacho. Isso para mim não te quero mais. Bye, bye, muchacho. Curtir a minha liberdade. Eu mereço mais que tu. Eu mereço um amor de verdade. Tiveste-me nas mãos, não deste valor. E agora que eu estou bem, faz-me o favor. Fica longe, desaparece. Adiós, bye, bye, muchacho.

essa festa. Chego depressa e serei a atração principal. Mais quente.

abrindo meu peito sem medo, entregando o que restava de mim. Mas por trás desse beijo tão quente e belo, tinha um lar, uma aliança e um fim. Coração bandido, não roubou meu sol, deixou em mim uma cicatriz. Porque tinha dona, tinha um mar construído, e eu fui só mais um capítulo perdido. Coração bandido, sem dona piedade, meteu nos olhos chorando saudade. Fazer ela. Eu vou voltar a viver outra vez, é fugar o passado no fundo do mar. Eu vou voltar a viver outra vez, amar como se fosse voar. Eu vou voltar a viver outra vez, é fugar o passado no fundo do mar. Eu vou voltar a viver outra vez, amar como se fosse voar. Siga rolando. Eu estive perdida no tempo, os meus pensamentos eram só escuridão. E o que eu chorei é ver meus próprios pedaços espalhados no chão. Agora eu vejo a estrada que antes eu não conseguia ver. E as portas que o medo fechou, essas eu vou voltar a abrir outra vez. Eu vou voltar a viver outra vez, a afogar o passado no fundo do mar. Eu vou voltar a viver outra vez, amar como se fosse voar. Eu vou voltar a viver outra vez, afogar o passado no fundo do mar. Eu vou voltar a viver outra vez, amar como se fosse voar. Senti-me perdida no tempo e meus pensamentos era só desilusão.

te dor pior. Ver quem tu amas com outra na cama. Não, traição não tem perdão. Erraste comigo, tu não tens coração. Sei que o mundo vai girar e tu vais te arrepender. Pega as tuas coisas, vai embora. Minha frente antes que eu ponha a cabeça. Não quero ver tua cara. Por favor, me esqueça. Por favor, me esqueça. Amigos me contaram, não acreditei. Vi como os próprios olhos agora acordei. Por favor, me esqueça. Por favor, me esqueça. Selvagem. Tenho o

soleil toute la journée. Noite. es sin formalidad. Eu adoro esta enfermeira. Quando uma noite a conheci, logo ali estremeci. Mas que grande mulherão! Com a temperatura a aquecer, senti-me a desfalecer. O bater do coração me acalmou, me deu algo para beber. Era linda de morrer, era fora do comum. Adormeci, horas depois acordei. Pica no bumbum, dá-me pica aqui, dá-me pica ali, dá-me pica a noite inteira, que loucura de enfermeira, dá-me pica aqui, dá-me pica ali, dá-me pica a noite inteira, eu adoro esta enfermeira.